Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Livros com Rumo nas Ondas da Universitária com esta noite, António. Temos uma escolha muito particular dos melhores livros e novidades mais recentes do panorama editorial português, uma entrevista a um poeta, ensaísta e romancista, Carlos Quiroga, uma das vozes mais interessantes e mais criativas, e isto a propósito do seu último romance lançado em Portugal, Inshallah, espero por ti, na Abissínia, uma edição Quid Novi, uma grande voz da moderna narrativa galega. E temos também o grande livro Quando o Sol se Põe em Machu Picchu, de Luís Novais, uma edição Esfera do Caos. Lembramos que também podem ouvir o programa ao domingo a partir das 20 horas e na net em www.rumo.pt. Carlos Quiroga foi diretor da revista galega de criação O Mundo da Tinta e professor de Língua e Literatura Galegas no ensino secundário. Foi também chefe do primeiro departamento de português na Galiza. Foi bolseiro de investigação na Fundação Carlos de Gulbenkian, bolseiro do ICALP, atual Instituto de Camões, e prémio extraordinário de doutoramento. Atualmente é professor titular de Literaturas Lusófonas na Universidade de Santiago e diretor do conselho de redação da revista A Gália. Como divulgador, é professor universitário na Universidade de Santiago de Compostela, é professor de literatura portuguesa. Qual o fascínio e a razão e o motivo essencial para este tipo de atividade? Não decorre provavelmente de uma atitude profissional, como existem dezenas delas para exercer a sua atividade, mas o porquê da escolha desta atitude e a ligação simbólica, afetiva e literária ao mundo da literatura portuguesa? Boa noite, António. Obrigado eu pelo convite para estar aqui. Evidentemente, estudar e lecionar literatura portuguesa na Galiza é bem diferente do que na Alemanha ou na Polónia. Eu chego à literatura portuguesa desde o galego. A minha formação é de filologia galego-portuguesa e comecei a trabalhar com o galego, evidentemente. E daí, a partir das cadeiras de literatura portuguesa e brasileira e africanas, chega uma descoberta de uma galáxia impressionante, que era muito próxima e muito fácil, porque a formação que tínhamos nos planos antigos era mínima, mas em poucas horas um podia estar lendo um livro em português, quer dizer, poucas horas de primeira aproximação, e isso eu creio que pode acontecer ainda hoje com qualquer galego ou galega. Em poucos minutos, desmontando esses três mecanismos diferenciais que o mundo aparente e oficial ainda continua querendo provar que existe a sociedade galega pode estar lendo em português perfeitamente. E então, bom, a descoberta é impressionante, como tinha dito o Aubrey Bell em princípios do século passado, 1913, a literatura portuguesa é a maior que um pequeno povo, bom, podia ser a maior, podíamos colocar aí muito tipo de adjetivos, ele era no sentido positivo, a maior que um pequeno povo tem produzido, excetuada a Grécia. E falava da literatura de Portugal, portuguesa. Não, hoje seria Sim, coisa ainda muito sim, sim. maior Claro, o com Brasil brasileira e e tal. exatamente. E com efeito, nenhum país pequeno tem quantidade e qualidade em 800 séculos de produção como tem Portugal. E há para todos os gostos, de todas as épocas, e é inevitável não encontrar aí algo Interessante interessante. e Mas motivador, e motivador. um galego, pelo menos no meu caso, chega a isso desde o galego e por interesse do galego e porque também com atitude política a respeito do idioma e da cultura choca para poder praticá-lo e exercê-lo melhor dentro do galego. Então, bom, é como um gueto unha reserva en que un traballa con aquilo que gosta, aproximando a miña vida para além da parte profesional académica, tense dedicado a romper, a quebrar a fronteira e traficar en persoas e en cultura e en libros, levar daqui para lá e de lá para aquí, para que se rompa esa alfândega que a entrada se quebrou, mas que mentalmente ainda existe. Existe. Porque percebe-se, fazendo assim um pequeno levantamento do trabalho do Carlos Quiroga, como intelectual, como animador, falou nessa barreira política eventualmente que existe, porque existe, não é? Está aí a prova, independentemente de alguma abertura. Há sempre um preconceito, pelo menos a tendência do centralismo de Madrid para controlar e abafar a espontaneidade e aquela ligação afetiva que existe entre a Galiza e Portugal. Mas percebe-se que, apesar disso tudo, há um movimento forte na Galiza que reivindica esse tipo de ligação. É quase como dois irmãos, usando um verso tópico conhecidíssimo de uma poetisa galega muito, muito famosa, uma poeta, em que, de facto, o Rio Minho divide, mas não consegue separar estes dois irmãos, que nunca foram, vamos lá, nunca se rejeitaram mutuamente. E a literatura aparece como essa ligação simbólica. É isto, quer seja na revista literária A Gália e na outra, O Máximo, esse trabalho de levantamento também passa por aqui, por tentar, vamos lá, aglutinar todas estas tendências e sensibilidades literárias, eventualmente? Pois, sim. De qualquer modo, e voltando ao princípio do teu comentário, fala-se muito de nacionalismo galego e de uma maneira negativa para estigmatizar os poderes em nomes de liberdades, mas não se fala de nacionalismo espanhol, que também claro, existe, que pretende continuar com a miragem de que Espanha é uma coisa única e não tem nada de mau, estando na Europa, pensar num Estado plural, num Estado federal, em que é inegável que existem paisagens, comidas, formas de ser e línguas diferentes na Península Ibérica, várias, e que não há nenhum trauma em levar-nos bem e entendermos-nos todos bem. Não tenho nada contra o espanhol, já que aprendi, que já fui obrigado. Bom, é um valor acrescentado, e quantas mais línguas, melhor. Temos direito a viver na nossa terra, também na nossa língua, e manter a nossa cultura, que está em grave risco. E, portanto, porque o Carlos diz isto, assim, não, há um texto seu, não é? Que aparece mais ou menos. Esta questão eu levantei exatamente por isto. Porque a tendência natural, há uma vergonha ou uma inibição, porque o Carlos diz isso num dos seus textos, em que o escritor, para ser reconhecido e trabalhar para a posteridade, tem que ser subserviente e fazer concessões ao poder que está em Madrid, que é representado por Madrid, e à máquina editorial. Portanto, porque acaba por aparecer dentro daquele contexto. Ah, é uma literatura da periferia e da margem, não marginal, mas da margem. Pois. Mas o Carlos, com coragem, assume essa vontade de ser exatamente periférico. Eu gosto da literatura da periferia, é porque é a capacidade que me dá para eu construir o meu imaginário literário. Até que ponto é que a minha interpretação estará ou não estará? Não, exata, é correta. Só que, bom, isso apunta tantas coisas. Enfim, não vamos ter tempo para... A nossa periferia é uma periferia central, porque a língua galego-portuguesa, ou a língua portuguesa, que é o nome moderno internacional de um sistema linguístico que tem variedades, tem no Brasil, tem alguma coisa africana, e tem no português europeu de Portugal, e pois o galego que é diferente. É ainda na terminologia de Saussure um sistema único que dá para entender-se sem problemas. Eu estou sesseando agora e colocando algum toque, mas estou a falar a galega sem problemas. E isso, enfim, todas as línguas têm variedades, mas podem ter um único sistema. Acontece com o inglês, acontece com o espanhol. Então, nesse sentido, a periferia e o de língua minorizada do galego é um engano que só está ao serviço dessa ideia unificadora de um Estado que sempre foi uma língua, um império, uma língua, um império, claro, sempre foi claro. A máxima. Portanto, dependendo da periferia, mas no sentido de que, enfim, não somos tão... Quer dizer, ainda que fôssemos só nós no mundo, creo que valeria a pena. Mas é que, ainda por cima, non somos nós no mundo. Somos, podemos, se o grande importa tamén, podemos facer parte do outro grande e seguir sendo nós. A questão da literatura da periferia é o título de um livro do Carlos Quiroga, mas também, por outro lado, também dá essa dimensão da periferia naquele sentido em que eu assumo lucidamente claro. Essa noção de periferia, mas é por aqui que o meu universo materno, passo sim. a expressão, porque o Carlos também usa essa questão da mátria, pois. Da pátria e da mátria, e interessa-lhe mais até a questão da fraternidade, aquela cumplicidade pois. Que estabelece entre irmãos. Claro. Apesar de serem diferentes, é por aqui que eu assumo o meu universo, a minha construção metafórica, eventualmente. Porque percebe-se que, e o Carlos disse bem, a questão da língua é sempre também um dos aparelhos de dominação que os impérios têm sobre... Exatamente. Portanto, e ao perceber isso, o Carlos faz o percurso ao contrário. Eu sou galego e assumo a minha galegalidade a partir do meu galeguismo literário. E, portanto, percebendo... O que me admira é que seja minoria... Bem, não me admira, porque a sociedade galega... coloco um aspas enorme em galega, porque de galega já tem pouco. O mapa político, quando se vota, vê-se... É uma sociedade que quer ser espanhola, está tão intoxicada. A sociedade galega e a língua galega é... A mãe, que ficou velhota, aposentada aqui na Residência do Norte, como já escrevi no outro lado, e que foi violada constantemente pelo espanhol, enfim, questões de força, tudo funciona também com forças e com virilidades desse estilo, no, também no assunto de línguas, e que a sua forma de falar mudou algo, mas ainda se reconhece dentro do outro sistema, e pode ainda limpar a cara e fazer parte da mesma família, vendo a porta que está agora até desde Bruxelas aberta, porque, enfim, caiu a fronteira política. E então pode-se salvar ainda o que temos, mas o problema é que a mim parece-me absolutamente normal, objetivo, racional, nada de louco e nada de romântico esta atitude que eu tenho, porque a sociedade, se fosse galega e quisesse assumir-se como galega, pues, deveria ver isso e sentir isso. Mas eu creo que a maioria dos galegos, vendo isso, en parte o mapa político, quer ser español. Venderam o, enfim, o esquema ese da España, enfim, que só sinhos não... Mas então, fazendo agora eu o papel do advogado do diabo, porque eu continuar, porque é o Carlos Quiroga, há uma série de autores da moderna literatura galega que não têm problemas nenhums, pelo contrário, assumem com vontade e com muita lucidez esse registro e esse universo literário, dizendo: eu escrevo e sou um escritor galego. Pois. Portanto, no entanto, mas há essa motivação interior, pois, que, apesar de... Não, mas a grande... ainda há um matiz importante. E é que no ano 79 criou-se uma comissão, quando chegou a democracia, nos anos 70, Bom, e o Estado espanhol concedeu o decreto de bilinguismo a Galiza para que já não estivesse proibido o galego e se ensinasse e se levasse às escolas. Então cria-se uma comissão para elaborar uma norma ortográfica. Coloca a cabeça dessa comissão a Carvalho Calero, Ricardo Carvalho Calero, que era um homem da época da República, autor, coautor do Estatuto de Autonomia com Castelao, represaliado nos campos de concentração por ter estado, bom, por ser galeguista também e por ter estado do outro lado, e depois, aos poucos, recuperando um papel social mínimo, marginal, de proscrito, começando a dar aulas particulares, depois em Lugo, depois, bom, chega à universidade. Será o primeiro professor de galego na universidade, autor da primeira história da literatura galega, autor de uma gramática, poeta, narrador, uma figura impressionante. Bom, esse homem é o formulador do reintegracionismo, no sentido moderno, sim, sim, que não é um invento dele, nem meu, nem de, enfim, é uma coisa que já murguia no fins do século XIX, nos Jogos Florais de Tui, naquele discurso em Tui, e lança, enfim, toda essa... Pois, ele diz mesmo, em 1891, estamos vivos, ou a Murguia tem essa, pois, essa lucidez. Todo o galeguismo histórico, quando descobre os cancioneiros e quando vê que, mas isto, nós não somos um dialecto do espanhol, como se tentou até intoxicar. Pois. Somos uma língua de reis, de Afonso X, porque é a que leva o nome moderno de português pelo mundo. Bom, claro. O galeguismo vai todo por aí. Mas há um lance perverso que tem a ver com os anos 70 e a volta da democracia. E é essa história da norma ortográfica, que agora tanto se está falando também aqui do corpo. E essa comissão e essa norma que elabora a volta de Carvalho Calero, que, sendo consciente do tipo de sociedade que existia, espanholizada, considerava várias hipóteses, uma flexibilidade grande, tudo isso vai ser substituído por uma outra comissão golpista, que não se pode chamar de outro modo, criada pelo Ministério Espanhol, uma chamada Comissão de Textos, que deveria definir os critérios que deveriam cumprir os textos para ser levados às escolas de ensino. Essa comissão incorpora abusivamente direitos que não tinha, como formular critérios também ortográficos. E esas, un rascuño de esas normas son levadas ao Instituto da Lingua Galega, que acababa de ser criado por Constantino García, un asturiano que cría un instituto universitario en Santiago. dar-se-lhe forma e são passados à Academia Gallega da Lengua. Bom, o nome era sempre em espanhol, sempre foi um instrumento de espanholidade na Galiza, conformado por médicos. Algo mudou. Bom, mudou bastante, mas conformado por xente que non falaba galego, unha coisa absurda, mas que pensaban no galego mantelo como fato regional, unha coisa tal, exótica, mas cuidado que non pode servir para outra coisa. Bom, mas é por lei, os que tiñan a única potestade para consagrar a oficialidade dunha norma. Bom, sexa como for, esa norma que era escrita do español, para usala para o galego, é a que é consagrada no ano, iso arranca no 79, e no 83 é elevada a norma oficial. E esa é a norma que está até hoxe, con un retoque en 2003, funcionando para o galego. Algo que todo o galeguismo histórico abominaría. Entón, en simultáneo, críase unhas forzas contrarias que nos anos 80 e 90 tiveran grande virulencia, que é o reintegracionismo, o lusismo, que formou parte, mas que foi ficando abafado, polo menos no aparente, aínda que na realidade hoxe en día montes de grupos juvenis e de asociacións de base que ten moita forza e que con a internet e vendo a música brasileira, bom, que non se preocupa moito pola questão teórica, mas que a pratica. De qualquer modo, os escritores velhos que vinham cansados da luta política e que não tinham formação linguística e tal, não estavam em condições de discutir muito os assuntos de norma. E por outro lado, até alguns, como Manuel Maria, que também não tinham essa formação e tal, nesse esquerdismo militante do comunismo galego, da UPC, ou. Chegan tamén a concluir que, bom, que se o povo está así, pois tamén non podemos forzar moito. Entón, é como aquilo de, xa que temos eucaliptos, pois vamos rapidamente reforestar con eucaliptos, porque é o que vai máis rápido. Entón, non se mete moito no asunto. E por outro lado, os vellos, os novos, esos eran os vellos, os máis novos que comezan a encontrar o galego na escola nesa norma, non discuten nada. Non están non dicen formación, a historia, non há formación, há silencio. Exactamente. E comezan a aparecer premios literarios e cousas, todo en norma oficial. O calor disso, todos os escritores tamén se emiten un bocado da responsabilidade que pois creo que ten, porque é o seu instrumento sagrado de traballo. Exactamente. E defender a liberdade de ser cúmplices de uma censura que ainda existe. Claro. Bom, algo mudou con esta mudanza política. Pois iso instálase durante anos na Galiza, nos comportamentos. E pois obriga as pessoas a pensar. Então, ainda que os escritores galegos e intelectuais galegos teñamos esa posición común de que falamos, este asunto cría unha brecha que eu non estou disposto a... Quer dizer, a min, a gloria literaria, eu sei que iso é algo absolutamente ridículo e relativo agora no presente. Se algo é bon importa, aínda que con os tempos mercantilistas que corre o mellor nunca aflora e queda esmagado para sempre, mas en principio quero creer que xa aflorará e xa non é do noso tempo que se vai dar a importancia. Eu recordo o Orfeu era algo marginal inexistente na en principio do século para a cultura portuguesa. Exatamente. E a cultura central era o Dantas e bom, e hoxe a historia literaria ve isto de outro asunto. Nessa comunicação que o Carlos Quiroga fez, no movimento da defesa da língua, dá um bocado essa ideia e isso parte de uma convicção interior, pois, que as coisas passam e bom, por aí. Também a verdade é que eu tenho pão assegurado. Bom, a verdade é que quase todo mundo tem o pão assegurado. São professores, a não ser que poderiam ser um bocado... eu exigiria de um bocado de mais beligerância neste assunto. Porque a... Será a preguiça? Bom, é o comodismo. Também há que aprender algo mais. Há que aproximar-se à cultura portuguesa, ler em português. E isso é uma certa preguiça. Era e é uma questão de escolarizar. Quer dizer, se se muda por cima, estamos numa cultura de massas de terceira fase do capitalismo em que é o homem unidimensional de Marquês. Se a coisa vem de cima, todo mundo acata. Se se muda a norma oficial e todo mundo abre-se mais mercado, claro, Portugal, claro. Brasil, tudo, sim, estaria bem. Bom. Então, aprendemos na escola em 2 anos, as crianças aprenderam tudo e pronto. Mas, como não muda, eu lembro um intelectual bem conhecido na Galiza que um dia, falando deste assunto e discutindo, o tipo disse-me: eu escrevo na norma que me paguem. E a única norma que paga até agora é a norma oficial, sim, porque todos os livros estavam subsidiados e descobrem a norma oficial. E os livros que vão para as escolas... Pois é, norma... bem, tudo isso perverso. É a tal perversão do próprio criador, quer dizer, pois, percebe o universo que o... mais ou menos arregimenta e tenta concentrá-lo dentro de umas certas balizas, de uma orientação, e aquilo que o Carlos Quiroga disse bem, pois, eu escrevo em função do que me pagam. Claro, mas não devia ser. Mas não deveria ser, porque ele também percebe. Porque tem outra forma também de pagar, de receber, e ninguém está hoje na miséria. Portanto, e ele percebe, ao ter este tipo de afirmação, dizer isto, há uma hipocrisia e um certo comodismo, deixar-se arrastar pela onda da situação. Eventualmente, não, pois, tem capacidade, ou não quer, ou... É um luxo, eventualmente, pois, não sei. Também quero indicar que eu vou deixar de ser agora diretor da revista Gália, já o disse em janeiro, a ver se agora, porque por uma questão que também tem a ver com as mudanças que agora vou aludir. Em 25 anos de existência da Gália, da Gália e da tal, nunca os poderes tinham, antes ao contrário, os poderes galegos. Há um ano e tal, começaram a comprar exemplares da revista Gália. E quero indicar isto, porque, enfim, eu sei que no Bloco, que o Bloco está ocupando agora o poder autonómico com o Partido Socialista, o programa do Bloco, o programa de Castelao, a raiz, mas a coisa já mudou muito também e esqueceram um bocado de onde vem. E o Castelao, não sempre em Galiza, afirma tudo isto de uma maneira diáfana. E é o ideário também de Ricardo Carvalho Calero. Mas muitos dos jovens mandos esqueceram tudo isso. E há xente no Bloco, eu sei, que é um conglomerado de partidos galeguistas de vários matizes, que esqueceram tudo isto e que olham para o português também como um perigo. Oh, outro imperialismo... É uma coisa estúpida, porque não é deixar de falar galego, senão falar um melhor galego e aproveitar o que temos de comum. Há como alguma luta interna, alguma gente ferrenha que diz não, mas outros que, então, algo de apertura houve e compraram exemplares, isso vai permitir que alguém possa diagramá-la profissionalmente, porque era o que fazia, pagar-lhe, então, enfim, já não sou imprescindível nessa mas, parte. Mas, nisso tudo, o que é assim um bocadinho estranho é que, pronto, eu vivo do lado de cá do Rio Minho, pois, e a tendência é natural, mas eu percebo que a minha língua e a minha literatura começou exatamente numa realidade que era o galaico-português. Os grandes poetas, os poetas que Dom Diniz e o Fernando Pessoa e o Camões e o Sá de Miranda são depositários de uma herança que vem dos poetas do outro lado, pois, do Rio Minho e do lado de cá, portanto... E até sanguíneas, no caso de Camões, Cultural, Camões, Neto Dei, Pessoa também tinha um ascendente, claro, familiar, exatamente, galego. A chegata mi maruxa, chegate bem moreninha, chegate bem moreninha. Quero me casar contigo, serás minha mulherinha, serás minha mulherinha. Lai la lai li do li lai lai lai no, lai la lai li do li lai no, lai la lai li do li lai lai lai no, lai la lai li do li lai no. Adeus, estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas como a tua nenhuma, mas como a tua nenhuma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Adeus, lobeirinha triste, de espaldas te vou mirando, de espaldas te vou mirando. Não sei que me queda dentro, que me despido chorando, que me despido chorando. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Começamos o panorama desta semana, como é habitual, com literatura infantil, O Coelhinho e a Formiga Rabiga mais a Cabra e a Sua Barriga, de João Pedro Messeder e Elsa Lé, ilustrações Elsa Lé, edições Âmbar. Todos os nossos pequenos leitores estão habituados ao trabalho de grandes criadores da literatura infantil-juvenil. João Pedro Messeder é por demais conhecido e junta-se aqui em parceria a Elsa Lé, que tem trabalho notório a nível das ilustrações para o público e literatura infantil. No caso desta pequena história, é um velho conto tradicional, O Coelhinho e a Formiga Rabiga, mais a Cabra e a Sua Barriga. O coelhinho, um belo dia, saiu de casa e, na volta, no regresso, quando dá conta, tem a sua casa ocupada pela cabra. Uma cabra chata, aborrecida e implicativa. Faz apelo a todas as suas amizades, ao elefante, ao leão, à girafa, a um sem número de amigos que existiam na fauna e na floresta à volta da sua casinha. Nenhum foi capaz de desalojar a cabra montês. Só a formiga rabiga vai em seu socorro e consegue levar a tarefa a bom cabo. As ilustrações de Elsa Lé, embora dentro do registro tradicional, pelo colorido e garridice, são um belo exercício pictórico. Continuamos com literatura infantil, Cartas de Rumblerick, A Minha Bruxa Teimosa, de Awin Oram, ilustrações Sarah Warburton, edições Tampa. Nesta história deslumbrante temos Rumblerick, o terrível feiticeiro B, ou RB, que é o gato da super bruxa Eggy Eggy. O gato cuida de Eggy de modo a ela ser de facto uma bruxa a sério. Só que Eggy não quer ser de modo nenhum uma bruxa, muito menos uma bruxa má. É o gato, neste entretanto, que vai escrever ao tio Sherbet a pedir socorro, pois a bruxa, a super bruxa, não quer ter uma vassoura, não quer usar poções, nem asas de morcego, e muito menos assustar crianças. Vejam esta pouca vergonha. Ao que isto chegou, podemos dizer, não quer ser bruxa. O tio, para testar, envia-lhe um feitiço. Só que, ao contrário, a bruxa vai apaixonar-se por um príncipe. O tio volta novamente a tentar e envia-lhe outro feitiço. Vai transformar a couve-flor num cavalo de pau e a bruxa foi para o bosque nele. E o príncipe, no lugar de fugir, como toda a gente estaria à espera, e os nossos pequenos ouvintes também, quer casar com a princesa. Usa para tal mil e uma artimanhas. Até que a bruxinha vai perder a calma e achar o príncipe um impostor. Eggy Eggy comporta-se assim desta maneira porque vai dar muita importância a um bailado muito conhecido, o Quebra-Nozes. É um livro criativo, imaginativo e belíssimo. O panorama continua com o ensaio Lisboa-Dakar, de Charley Bowman, edições Publicação Europa-América. Charley Bowman nasceu em Londres em 1966. Participou em vários filmes e entre 1998 e 2002 integrou uma equipa britânica de motociclistas juntamente com Ewan McGregor. Em 2004, deu a volta ao mundo de moto com o seu já famoso amigo e ator de cinema. A viagem deixou-o exausto, entusiasmado e ansioso por um novo desafio. Estas coisas da volta ao mundo normalmente costumam dar, mas é a volta à cabeça às pessoas, como é fácil de perceber. E que desafio maior do que o Rally Lisboa-Dakar? De Lisboa a Dakar, a capital do Senegal, os participantes percorrem 15 mil quilómetros de terrenos traiçoeiros e o Rally é visto por muitos uma mais perigosa travessia do mundo. Ou pelo menos era, já como os nossos ouvintes estarão bem lembrados, este ano foi, pura e simplesmente, anulado. Mas vamos ao que interessa. Charlie Burman faz novamente parelha com o produtor e realizador Russ Malkin para tornar o seu sonho realidade. Mas, mesmo após meses de treino rigoroso e violento, nada prepara um condutor para o verdadeiro desafio, que é uma prova desportiva no terreno. Com seus colegas de equipa Simon Pavey e Matt Hall, Burman enfrentou temperaturas gélidas e abrasadoras, estamos no deserto, atravessou areias movediças, estradas cobertas de pedra, suportou ventos fortes e teve avarias no meio do deserto, a milhas da civilização. Neste livro, Burman vai narrar as suas extraordinárias aventuras e revela-nos toda a história do rally. Acompanha as experiências dos outros participantes, um grupo dedicado de homens experientes e de novatos que partilham um sonho, chegar a Dakar, ou seja, ao destino. Charlie Burman não vai conseguir. Leiam este livro maravilhoso de aventuras e viagens. Outro ensaio, Tópicos para uma Catástrofe, de Elizabeth Colbert, Edições Guerra e Paz. Jornalista norte-americana, que nasceu em 1961, Elizabeth Colbert integra os quadros da revista New Yorker desde 1999. Anteriormente a isso, foi repórter do New York Times, tendo colaborado também com a Vogue e a Mother Jones. É autora de Prophet of Love and Other Tales of Power and Deceit, 2004, e deste Tópicos para uma Catástrofe, que tem como subtítulo O Homem, a Natureza e as Alterações Climáticas, de 2006. É considerado por muitos um dos mais importantes livros publicados sobre as ameaças ambientais à vida na Terra. Neste ensaio, Elizabeth Colbert avança para a analítica sobre a degradação da natureza e do meio ambiente. À medida que os efeitos do aquecimento global vão sendo cada vez mais impossíveis de ignorar, há um desafio que se nos impõe. Seremos capazes de lhe dar uma resposta global? A perceber pela atitude dos agentes políticos, veja-se, a última decisão de George W. Bush, é quase impensável que uma sociedade tecnologicamente avançada possa decidir destruir-se a si própria, mas é exatamente isso que, no fundo, está em vias de acontecer. Neste ensaio rigoroso, existe um relatório e um alerta para a catástrofe que se avizinha. Do Alasca ao Irão, passando pela Holanda ou pela Costa Rica, a autora, Elizabeth Colbert, faz uma espécie de reportagem da frente de batalha, neste caso de uma guerra desigual, aquela que opõe a natureza e o homem. Este ensaio é uma síntese brilhante do maior desafio que a humanidade atualmente enfrenta. Continuamos com o romance A Loucura de Deus, de Juan Miguel Aguilera, Edições Saída de Emergência. Juan Miguel Aguilera nasceu em Valência em 1960 e é um escritor de literatura do domínio do fantástico. É formado em desenho industrial e é um dos mais jovens e inspirados escritores da nova geração espanhola. As suas obras foram escritas em colaboração com Javier Redal. São histórias que se poderão enquadrar na chamada ficção científica hard. Aguilera tem o dom de recriar ambientes e mundos muito consistentes e detalhados e é um apaixonado pela biotecnologia, bioquímica, comunicação entre as espécies e a evolução. Venceu vários prémios literários em Espanha, entre eles o Ignotus e Alberto Magno e o Júlio Verde. Este romance inicia-se no século XIV. Como se sabe, o mito do Preste João alimenta o imaginário europeu com as suas terras míticas e exércitos invencíveis que dá uma esperança a uma Europa destroçada e arruinada pelas guerras. Há guerras constantes no Mediterrâneo e um grupo de mercenários ao serviço de Bizâncio, acompanhados por Ramon Llull, o doutor iluminado, o célebre maiorquino, o homem de todas as experiências e todas as vivências, o grande poeta, o filósofo, o racionalista, avant la lettre, decide partir numa arriscada expedição para o Oriente ao encontro desse rei cristão. No entanto, a loucura dos homens, ou talvez de Deus, guia-os a um destino diferente e insólito. A estranha, misteriosa e desconhecida cidade de Aristarchopolis. E o que vão encontrar desafiará toda a ciência e tecnologia que conhecem, a crença no homem e até a fé em Deus. Este romance, com uma sólida reconstrução histórica e uma rigorosa especulação científica, é, no entanto, um divertido romance de aventuras, tanto físicas e principalmente espirituais. É uma obra, sem dúvida, fruto da melhor imaginação, e o resultado é algo perfeitamente compatível com a verdade histórica e, sobretudo, com a incansável curiosidade que o verdadeiro Ramon Llull mostrou em vida. A loucura de Deus tem ainda e, no entanto, outro trunfo. Comprova a mestria narrativa de Juan Aguilera, um dos autores espanhóis mais surpreendentes da atualidade. A proposta fora de portas desta semana veio para um livro em língua espanhola, Pétalos e Outras Histórias Incómodas, de Guadalupe Nettel, edições Anagrama Barcelona. Há um momento único na abordagem a um livro. Há atenção dada à primeira página, como se ela possuísse a chave para decifrar o enigma daquilo que nos espera. Ora, na abordagem a Pétalos, de Guadalupe Nettel, nascida na cidade do México em 1973, e este é um livro de contos, o leitor é confrontado com a animosidade que a autora possui para esta atitude. Quer dizer, a autora usa, ao contrário, a banalização do extraordinário e, mais ainda, o cotidiano é colocado como uma particularidade oculta dos personagens. Nestes seis contos, há uma prosa direta e equilibrada que serve para realçar a sensação de incómodo que o leitor experimenta e sente, pois o que ele lê nos outros é exatamente aquilo que o leitor é. São manias, obsessões e demais transtornos que cada um de nós possui. Destes contos, por refletirem isso mesmo, destacam-se Bonsai e Pétalos, aquilo que dá nome ao conjunto. Há um homem que se sente um cacto e se interroga que planta será a sua mulher. Há aquele enamorado pela mulher que arranca o seu cabelo um a um. São obsessões que acentuam a independência do comportamento, pois possibilitam aos personagens confidências a quem os lê o seu catálogo de extravagâncias. Então, o conto Pétalos é, a esse respeito, um extraordinário exercício literário. Como já na anterior novela da mesma autora, El Huéspede, o leitor é convidado a permanecer alerta e a usufruir da leitura com prazer e espanto destes contos que vão contra tudo o que é convencional. Luís Novaes nasceu em Braga no ano de 1966 e é o mais velho de uma família de cinco irmãos. Estudou na Universidade do Minho, onde se licenciou em História. Foi dirigente da Associação Académica. Entre vários projetos, também esteve ligado à origem e à afirmação da Rádio Universitária do Minho. Até o momento, escreveu três obras de ficção, Quando o Sol se Põe em Machu Picchu, Amanhã o Futuro e os Parricidas, as duas últimas a publicar brevemente. Neste momento, está a trabalhar num quarto livro. Com este romance, Luís Novaes faz a aparição no meio literário português que, tirando o caso de duas ou três figuras incontornáveis, Agostina Bessa Luís, Herberto Helder e nos mais novos Gil de Carvalho e Jorge de Sousa Braga, é um universo composto de fogo-fato, vazio e às vezes um mero exercício inconsequente. Quando o Sol se Põe em Machu Picchu, é a revelação de um autor seguro que cria uma prosa próxima de dois autores, sem escola em Portugal, William Faulkner e Céline. É um universo literário seco, depurado, de frase curta, sem o enleio retórico, panaceia servidora da incapacidade de construir uma história, um espelho ficcional. Quem poderá ter-me enviado isto? Abre a caixa. Dentro da caixa vi dois pequenos sacos em lá. Dentro dos sacos tem as peças. Peças estranhas. Não são brancas e pretas, mas que são. Pega numa peça de cada saco, analisa-as em pormenor. Parecem incas de um lado e guerreiros espanhóis do outro. Tira mais peças. Ao mesmo, monta o tabuleiro com as peças todas, deixa ficar o tabuleiro em cima da mesa, move a primeira peça. Quem terá enviado isto? Não tem qualquer carta, não tem sequer a identificação do remetente. Provavelmente algum peruano com quem joguei na internet. Mas eu não me lembro de ter jogado com um peruano. Ademais, teria de me lembrar deste. Ninguém enviaria um presente destes sem um mínimo de intimidade. Move outra peça. Um dos reis é magro e barbudo. Tomás não o identifica. Mas se o identificasse, saberia ser bizarro, conquistador do Império Inca. Outro guerreiro parece um imperador Inca. Thomas tampouco identifica este. Mas se o identificasse, saberia ser Atahualpa, o último imperador dos Incas. Juntamente com um tabuleiro de xadrez, um postal, uma imagem de Machu Picchu e por trás uma mensagem. Está escrita em letra redonda, letra quase infantil. O sonho do Inca continua um segredo bem guardado. Num mundo vazio, sem afetos e triturante, 12 personagens do mundo ocidental vão, sem o saberem, encontrar-se no Peru, em Cuzco, e numa viagem acidentada e dolorosa, irão até à cidadela de Machu Picchu. Há um vazio num universo de contradições que é a vida destes personagens. Thomas, o alemão, Barbarossa, xadrezista, contra o turco Salah-ed-Din, ou Saladin, Sophie, a francesa sem futuro académico, Joe, o americano, Jonathan, inglês, viajante e fotógrafo, austríacos, italianos, um barcelonês e, por último, um personagem-chave, Devir, o israelita. Hotel Balcão Dourado. É noite. É noite muito adiantada. Ainda assim, Jonathan continua acordado. Está incapaz de dormir. Passou o dia com Remédios. Não conseguiu deixar de pensar na história que Remédios lhe contou. A ayahuasca e a visão da cidade perdida dos Incas e o grande disco de ouro na cidade perdida dos Incas. Quando chegou ao hotel, Jonathan tinha um postal para si. Foi uma surpresa. Ninguém sabe que estou aqui hospedado. Pegou no postal. Foi para o quarto. Olhou para o postal. De um lado uma imagem de Machu Picchu. Do outro lado uma letra redonda. Uma letra quase infantil. O sonho do Inca continua um segredo bem guardado. Jonathan consegue, por fim, adormecer. Sonha que está estampado no postal que recebeu. Acorda, volta a adormecer. Sonha que descobre a cidade perdida dos Incas. Acorda. Sonha que na cidade perdida dos Incas descobre um grande disco em ouro. Acorda. Adormece de novo. Agora não sonha. Volta a acordar. A terra está a estremecer. O copo que tem sobre a cômoda tintila contra a garrafa de água. O estremecer da terra vai perdendo a intensidade. Na rua, ouvem-se alarmes que disparam. Jonathan olha em volta. Vê o postal sobre a mesinha de cabeceira. Jonathan decide que quer encontrar a cidade perdida dos Incas, que quer encontrar o grande disco de ouro. Jonathan decide ir a Machu Picchu. É neste conjunto de sensibilidades diferentes e uma amálgama cultural e à procura do objetivo primordial que este romance vai construir a sua essencialidade. Aquilo que nas mãos de outro autor descambaria facilmente numa ficção frágil e arraiar a autoajuda, Luís Novaes vai construir num tour de force próprio dos romancistas da prosa essencial e construtora de sentido, quando chama a narrativa em Analepse, Atikok, o Império Inca e Pizarro. É aqui que constrói, de facto, a sua inovação literária e ficcional. Lembras-te quando o Inca Huayna passou aqui há dias? Claro que sim, como podias esquecer. Que linda comitiva. Olhaste para ele, viste-o? O que queres dizer? Claro que não. Sabes bem que isto é um pecado. Sabes bem que ninguém pode olhar de frente para o Inca e que o castigo para quem o fizesse seria terrível. Eu olhei. Tu quê? Aquilo que eu viste, eu olhei. Como foste capaz? Sabes o pecado que isto é? Olhar diretamente? Olhar diretamente nem uso repetir. O que queres tu? Destruir-te a ti próprio e levar-me atrás? Sabes o que te pode acontecer? Sabes que Inti pode mandar um raio e destruir-te já aqui? Sabes que a Pachamama pode abrir um buraco e engolir-te? E sabes que se eu estiver ao teu lado também posso ser engolida ou destruída pelo raio? As lágrimas começam a escorrer-lhe. Tens de falar já com o Yana Ulrika, sacerdote local. Tens de confessar esse pecado. Vais sofrer um castigo, mas qualquer castigo é melhor do que aquele em que te encontrarás se não o confessares. Tem calma. Tem calma, eu vi-o. Eu vi o Inca. E sabes o que vi? Ela olha para ele. Está incrédula. Quer responder que não quer saber, mas a voz embarga-se-lhe. Não consegue reagir. Eu vi que o Inca é igual a nós. Não é diferente. E se ele é igual a nós, também somos filhos de Inti. É a partir de uma outra dimensão ficcional, Atikok, o guia, o homem da imensa humanidade, que os personagens vão sentir e perceber que a caminhada de facto é difícil. Mas existe um novo sentido, para além do bem e do mal. Com uma prosa de um rigor extremo, Luís Novaes constrói um romance depurado de construção elaborada que nos obriga a uma expectativa pelo próximo romance deste autor. Livros com Rua é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, e realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em ru.pt.